morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer, I don't care if you got hurt in your heart, I don't care if you wake up in my arms, one more. eu chego na mão. Eu chego de salto alto porque eu mando no pedaço. A recalcada fica louca com seu boy me dando boca. Eu chego de salto alto porque eu mando no pedaço. A recalcada fica louca com seu boy me dando boca. Chegou, não dá pra controlar. Isabela e a Cris, as meninas pega fuga.

vai ver, senão vão mais te amar. Pois agora teve um outro amor no seu lugar. Eu fiquei enfurecido, foi um atraso. Lá eu encontrei alguém que preencheu meu coração. Escuta a canção, Adinaldo vai tocar. Tocar nossa canção, você vai se envolver e perdoar.